dia, discriminados, esquecidos. Mas hoje demos a volta por cima, e aqui estão alguns dos representantes do entorno sul do DF. Pra quem duvidava, a resposta está aí. A nossa quebrada mudou, estamos evoluindo. Do lado sul do entorno agora tem som de bandido. Já fomos discriminados, chamados de cuzão. Mas demos a volta por cima, se liga na fita ladrão. É sempre treta após treta, o céu azul nunca muda. A concentração vem do rap, mas o pirado no escuro. Dá olhe pra sua conduta, fedor de merla no ar. Cê tá na beira do IPS, meu passe te ajudar. Aqui são quatro camaradas, de mente articulada, cinco grupos de presença, dando ideia da quebrada. E aí? Sou maloqueiro, rimador, vê se não esquece. Punk Studio 1, revelação do Centro-Oeste. Se situa, compadre, escuta o som da paulada. Tem gambé, assassino, execução na calada. A minha favela é minada, pisou errado, explodiu. Descuidou, vacilou, mas o Tataria subiu. Raciocínio, eu chego aqui e mostro e digo que é possível viver onde tem crime e ter inteligência. A rima é forte, faça até polícia bater continência. Difícil acessar os livros e a educação me trazem a carência de ter um microfone na mão para poder analisar a triste situação. Atitude presente, grande poder de expressão. Quando rola um som, vira um bicho feroz e agrido sem pena quem tenta atingir a nós. Pois a arma certa é o rap nacional, e não pense que é só um pente, pois é um arsenal. Solto o bumbo e a caixa para formar um compasso, que na letra eu me garanto e minha levada eu mesmo faço. Nem melhor nem pior, apenas mais um aliado atacando o sistema por todos os lados. Vamos mesmo, véi. Esse raciocínio. Vamos mesmo, véi. A fala é do Pedregal, atitude, respeito e moral. Se liga então na levada, a mensagem já foi disparada. Formando a família, entre o apa de camaradas. Tirou Leonardo Poé, e aí Luizão, tô na parada. Mano Léo jogando pesado. Desculpe meu chegado, se tá te machucando, passe pro nosso lado. É rap na caixa, com certeza por aqui não falha. Gueto Ab chegou mandando rimão, pode vai vir pra sua área. Sequela, lágrima, vela, tipo lepra que impera. Favela espera, é, vida bela é o que interessa. Ideia que presta, sobe uma reza. Olha pra teto, solta na reta, pega e escuta essa. Sou alerta, sou poeta. Na sua cabeça, no seu ouvido, pergunta você. Pra que o gatilho, todo se fora tu é. Não passa de um mané. A chuva não olha a gente, o povo aqui tem fé. O abrigo aqui é forte, a arca é de Noé. Pode crer. Agora se o sistema vai tremer na base, os irmãos se unir, essa é a nova fase. Conhecimento fundamental é um deles, heróis da periferia, as rimas são os poderes. Vamos chegando e mandando a nossa mensagem. E fique esperto, maluco, aqui é pura malandragem. Um, dois, três, quatro, cinco grupos na levada. O entorno sul já conhece, é só os camaradas. Agora estamos unidos, a força ficou maior. Cinco potências do rap e não é só. Somos a voz de quem não tem a voz. Conhecimento. levo vocês. Chega! O nosso esquema demorado pra incomodar. Sem pá, sem pó, alucinado sua rima. Faço sua cabeça do meu jeito, eu aliro parceira. Ainda é pouco, eu te deixo louco, isso é o que quero. É combustão periférica, jogada de mestre. Só pra provar que aqui não ficam só na tese. A burguesia tá grilada, quer se defender. Sente o drama, madame, o marginal vai atacar. Não é só besteira o que falamos, não é moda pra vender. Aqui não tem bruxa com a bunda grande como vê na TV. Não tem preto na seda, não tem branco no prato. Não tem jacaré de 2 metros que balança o rabo. Eu vim pra mexer com sua mente, mostrar a cara. O papo aqui é nervoso, então segura. É nossa firma e conto com aliados fortes. A batalha da mente conosco. Não faltou, esperamos o momento certo de chegar.